Cabelos grisalhos são pingos brancos de orvalho num tinteiro de nanquim. Estes meus cabelos brancos que hoje são da cor dos bancos solitários de um jardim, já sentiram muitos dedos e ouviram muitos segredos que elas contavam para mim. Se hoje estão tão desbotados é porque foram beijados com muito amor e emoção. E os beijos foram tão puros que os meus cabelos escuros estão da cor do algodão. Eu fiz tanta serenata que a lua desfeita em prata mandou mil beijos pra mim. E os beijos foram tão puros que os meus cabelos escuros ficaram brancos assim. Dos bancos solitários de um jardim, já sentiram muitos dedos e ouviram muitos segredos que elas contavam pra mim.